Oi, gente, tudo bem? Júlio Martins, 19/8/2025. Aqui na audiência pública lá na Câmara Municipal, né? Presta bastante atenção aí o que, que disse o vereador Leôncio Lopes do Mobilismo. Presta bastante atenção o que está acontecendo. Vou deixar certas coisas acontecer aqui na cidade de Sete Lagoas. O que acontece? Eu conheci as pessoas na época da eleição, lá na região da Cidade de Deus, e até lá na ocupação. Lá era uma área verde, o pessoal ocuparam, e aí judicializaram uma ação, teve o processo, e fizeram um acordo onde é que vai ser entregues ali os lotes para o pessoal. Era uma área verde, ninguém podia mexer, ocuparam, aí tudo bem, resolveu. Mas, porém, conversando com o pessoal, eu tenho até o áudio aqui, se vocês quiserem ouvir, eu vou colocar. Tem uma menina lá, ela é mãe solteira, ela comprou um lote na ocupação de uma pessoa de Santana do Pirapama, que vendeu para ela de boca e fala com ela, você tem que me pagar R$500 todo mês. E ela começou a construir no lote da ocupação, ela me ligando, perguntando, me mandou os áudios aqui falando, ô Leôncio, eu vou perder, já paguei R$8.000. Então, para vocês verem a situação que está aqui em Sete Lagoas, pessoas de fora vieram, invadiram e venderam os lotes para a gente daqui. E ela falou, R$500 eu conseguia pagar, mas eu não conseguia. Então, assim, a gente tem que pensar de uma forma diferente, pensar fora da caixa, porque ela vai tomar prejuízo, que a pessoa vai voltar, ela é mãe solteira, ela não tem ninguém por ela, e a pessoa vai voltar, ela só tem os comprovantes, inclusive eu vou fazer uma representação no Ministério Público sobre essa questão, com os comprovantes que ela tem dos pagamentos. Então são situações que a gente tem que pensar, analisar, se a gente de fato quer resolver os problemas da cidade, se a gente não quer resolver. Eu sei que é de alguns anos para cá, já tem melhorado muito, né? Lá no setor de regularização fundiária, eles têm entregado muita regularização, já melhorou um pouco, porque antes, na época mais atrás, era muito mais engessado. O que que acontece? Eu tenho um conhecido meu, ele tem um lote de 9 mil metros quadrados lá no Jardim dos Piquis, ele paga um imposto de R$35.000 de IPTU. Aí eu fiz o cálculo para ele, só que ele entrou na justiça, não está pagando não, tem uns 4 anos que ele ajuizou a ação e entrou na justiça. Eu fiz o cálculo para ele, se dividisse o terreno dele todo em lotes e cobrasse o IPTU, que seria R$500 lá no Jardim dos Piqui, que é caro demais, daria R$12.500. E ele está pagando, eles estão cobrando dele R$35.000, ele ajuizou uma ação e está na justiça. Então, assim, muita coisa que foi feita para trás, a gente vai ter que desmanchar e refazer de novo. E eu não estou aqui culpando a administração de Douglas, a administração de Duília, não. Eu acredito que eles estão trabalhando, Duília fez a parte dele, Douglas agora está trabalhando, está fazendo a parte dele também. A gente tem que ajudar, junto com o executivo, para desburocratizar aquilo que foi feito de errado lá atrás, por outros gestores há mais tempo, que hoje a gente está colhendo aquilo que foi plantado lá atrás. Então é isso aí, eu queria agradecer a todos vocês. E eu gostaria também de convidar vocês para uma... Nós vamos ter aqui uma audiência pública, dia 4 de setembro, que nós vamos falar sobre as áreas verdes da cidade. E sobre essas questões, da gente poder criar um parque ecológico em volta da cidade e realmente preservar elas. Em vez, às vezes, de deixar elas todas nos locais ali dos empreendimentos, parte delas ser realocada, ser comprada ali na região da Serra, para realmente a gente preservar, e elas vão ser transferidas ao poder público, não ficar como áreas privadas, porque hoje, às vezes o município faz um zoneamento, mas ali é privado, ali precisa, de fato, para ser preservado, precisa estar em poder do município. Então, essa norma que a gente está tentando analisar, ver o que pode ser feito, vai possibilitar essa situação da gente realmente criar uns parques ecológicos de área verde para preservar em lugares um pouco afastados, que foge um pouco da questão de invasão, está um pouco afastado, mas que de fato vai preservar e vai permanecer ali uma arborização, uma vegetação do jeito que precisa ser feito. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, eu agradeço a todos vocês, tá? E essa audiência pública que a gente vai elaborar em conjunto com os vereadores, alguns projetos de lei, para a gente estar passando aqui junto com o executivo e tentar melhorar essa questão do mercado imobiliário, questões administrativas também, tá bom? Leôncio, só para contribuir aí, só para não ficar no vácuo, que eu lembrei, depois vamos discutir isso melhor sobre o setor específico da prefeitura para regularização fundiária. Foi falado isso aí hoje, acho de suma importância. Específico para isso. Criar uma secretaria, né? Não, não sei se chega a ser secretaria, talvez um setor, um departamento. Pensa nisso já, aí. Já existe? Já específico existe. Só para isso? Já existe. Sem misturar com outras demandas? Já existe. Beleza, obrigado. Inclusive ele avançou muito na última gestão, eles entregaram mais de 2 mil escrituras. Já avançou muito, né? Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado e tenha uma boa noite a todos.